Do 9 das autorizadas, linha de colar pistão na 0, vento 160 graus, 06 dúzia de 9. 08, droga. Obrigado, igualmente. 4089. Azul 4089, contato radar, subanível 340. 340, pode guardar presente da ela? Autorizado. Oba, boa. Boa tarde, bom 867, aproximando o ponto de cada 10 blocos. Bom, no 867, não foi ainda com a pistão na 0, vento 160 graus, meia dúzia de nós. Marília Corda, 10, vou 867. Voiduna, desça 2000, reporte localizador 10013. Confirme? Papá, papá. Tem algum código alocado? Gente, chame a torre 118 decimal 95. Vilete Vitor Charlie, voltando? Prossiga. Só pra pra confirmar, meu irmão, o nível 090, né? Afirmativo. Ah, ok, tá passando 70 pro 90. Posição desconsiderada. 5240, perdeu contato com o centro, voando pro Admari, agora 37 milhas a campanha. Trip 5240, desça para 4 mil pés, chegada a Mari, aciona identificação. Chegada a Mari, pode iniciar a descida do ideal? Afirmativo, ajuste 1013. De padrão, uma possibilidade de a gente voar direto em TAP? Autorizado, sujeito a redução. Ok, sujeito a redução, voa em TAP. Decolado a 09, salva, controle 1208. Obrigado. Boa tarde, bom 867, 1700, arbóia essa. Contato radar 1867, após 4 mil, voe direto a Lefa. Ok, após 4 mil, voe direto a Lefa, gol 1867. Limpa o Bamaica após o pouso com o pátio. F04. Gente. Boa, Mike. Eu sou o Zulu 2, estacionar frequência livre. O Lima, Kilo Zulu, autorizado o cruzamento da pista 197, Papau, estacionar frequência livre. Xenem 141, desse mantém a 4 mil pés, chegada bom, ajuste no 0 no 3. Azul 4089, chame centro Recife 1251. Recife 251, azul 4089. Pastor 32, chame agora o controle Aracaju, 120.3, serviço radar encerrado. Um 867, chame centro Recife, frequência 1260. 260, gol 867. 5240, desça para 2000 pés, autorizado ILS, reporte localizador. 2000, autoridade ILS, reportará localizador 5240. Estabilizado, 62, 63 no seco. O Chanel chama a torre 1-8-9-5. 9-5, boa tarde, obrigado. Boa tarde, Chanel 63-1-5, estabilizado. Chanel 63-1-5, check trem, leve pouso, pista 1-0, 1-9-0 graus, 089. Leve pouso no zero e baixa checada. Informação de tráfego, helicóptero à sua esquerda, aproximadamente 2 milhas, mantendo 500 pés, não interfere no eixo de aproximação. Excelente, obrigado, pena de casa. Trip 54-17, mantenha o ponto de espera. Tá visual que o tráfego era curtíssimo? Após o mesmo ali, mantém a pista no zero. Gente, após o mesmo ali, 320, voo ITAP, desça 4 mil pés. Chanel 6315 no solo 21, olha para a direita 1211. Boa tarde. Chené 6141, desça 2003, Boiduna, reporte localizador. 2003, direto Duna, reportar localizador, Chené 6141. Decolagem, pistão 90, vento 1980 graus, 1049. Decolagem autorizada, 5447. 0, chame a torre, 1985. 1895, boa. Em Salvador, muito boa tarde, 35240, está na final estabilizado. 35240, continue a aproximação, companhia iniciando rolagem no momento. 35240. Whisky India Hotel, desça para 050, chegada a Mari, ajuste no 03. Quatro, 5240, livre pouso, pista 1 a 0, vento 1 a 7, 0 graus, 0, 8, 9. Gente, livre pouso, 5240. 5447, decolado às 23, controle 1208. 308, obrigado, 5447. Salvador, muito boa tarde, é o trip 5447. 5447, contato radar, subo nível 200. 200, 5447. Juliette, Vitor, Charlie, controle. Juliette, Vitor, Charlie, controle. Serviço radar encerrado, chame controle Aracaju, frequência 1203. Chame a 200, desse mantenha nível 080, redução para 250 nós. Chené 6320, desça para 2000 pés, número 2 na aproximação, reduza para 220. Descendo, descendo para 2000 pés, Chené 6320. Whisky India Vitor, desça para 3000 pés, após Mari, voe Duna. Correção Whisky India Hotel. Trip 5447, confirme a magnética ideal para barreiras. Só um minutinho e já te falamos. ...98 por trip 5447. Gente, eu vou direto. Grato, direto barreira 5447. Zona ILS, Xené, 6141. 6141, torre 1895. 1895, Xené, 6141. Prossiga. Gente, reporte visual com local de pouso. Oi, Salvador, boa tarde, Xené 6141, final de 4 milhas de baixa travada. Xené 6141, autorizado pouso pista 1-0, vento 1-80 graus, 089. Livre pouso, cabeceira 1-0, Xené 6141. Xené 6200, reduza para 220. Recepção, Xené 6320, torre 1895. 6320. Xané 6320, continua a aproximação. Guarde pista livre. 6320, galera. Xané 6141, no solo aos 3-1, ao livrar à direita, 1-2-1, decimal 1. A livrar à direita, chamar o solo 1-2-1, decimal 1, Xané 6141. Autorizado descida até o nível 060, Washington 6200. Xané 6320, livre pouso, pistão 1-0, vento 1-50 graus, 089. Pois é, livre, 6320. Não para sequenciamento, curva esquerda para 020, limita radial 290 de Salvador. Planejamento correto, autorizado, descida até 4.000 pés, baixo na M200, altimetro no 093. 4.000 de... Sanacha Vitax, Bravo Vitor Tango. Lama, após direto. Torres da 3193, pronto no ponto espera. Ali mantém pistola 0, tá 3193. Ali mantém 1-0, 3193. Sanacha 6320 no solo aos 33, chame solo 1-2-1-1. 2-1, dono 4. Siga o Mac Juliette Romeu. Juliette Romeu está acionado 01 no 5. Mantém-me escuto. Vai. Altimetro 03, aguarde o vetor final para interceptar o localizador. 33 do PES, aguardado. .200, repórter estabilizando o localizador na presente troca. 0, vento no 40 graus, 039. Decolagem, 3-9-3-4. Hotel, 2-2. NM-200, reporte o localizador. Bem, então foi autorizado por mais direita, não é isso? Sim, reporte estabilizado. Espera. Whisky de Hotel, 1. Ok, Whisky de Hotel, completa aproximação ILS, torre 118-95. 1-1-8-9-5, Whisky de Hotel. Juliette Romeu, tá na escuta? Parede, quilo para BXA. Vitor Tango, chame na Oscar para ingresso da pista no 7. Serra, confio em procedência, Morro ou São Paulo? Hotel, estabilizado 190, baixou para mim. E o Whisky India Hotel, segue para pouso na pista 0? Afirmativo. Já ligou para mim? TAM 3193, decolado aos 37, controle 1208. 208. Pra Vitor TAM, tem livre ingresso pista 97, reporte pronto. Da direto Leda Vigilância. Direto Leda Vigilância, 3293. 1190, Whisky de Hotel. Traz o pulso, segue pra compacto, Whisky de Hotel. Eu solicito pátio 5 para pernoite e uma condução para os meus passageiros, se possível. Qual o número de passageiros? Dois passageiros. Gente, terá coordenado com a infraero. Pátio 5 para pernoite, dois passageiros. Delta 100, mantém a posição guardada na nave para pouso 110. 013 no altímetro, o 964. Trip 5447. Romeu, prossiga. 36.0, boa viagem. Silêncio Romeu, confirma a posição no momento. Firmando, você quer ser transferido para o controle a partir da presente? Confirma. Livre aquilo que deve ser. Romeu, mantém ainda a escuta da torre, só um instante por gentileza, vou tentar a coordenação junto ao controle. Serra Lima, livre acionar, reporta táxi. Silêncio Romeu, livre frequência e para o retorno, reporte nessa frequência, ok? Estabilizado por ULS, na terceira vista, 6200. Ciente, completa aproximação, torre 118-95. 118-95, obrigado. Vitor Tango decola de imediato. Sente vento 130 graus 9 nós, tem livre decolagem. Após decolagem, mantenha pro até 3 mil pés aguardando liberação do controle. Torre de Salvador, 6200, passou externo, tá baixar e travar. Chanel 6200, sente, continua aproximação, aguardando autorização de pouso. Aqui hotel no solo 40, libera a próxima direita Eco, solo no 21, decimal 9. 219, isso, 6200, apenas para informação, está decolando agora da pista auxiliar, um papal Fianchi 1, sem interferir com a sua aproximação, aguarda apenas o eixo 20. A sala 2230, bom dia, mantém ponto de espera. O Xené 6200, pouso autorizado, pistão no 0, vento 130 graus, 14 nós. Gente, livre pouso, 6200. Bravo Vitor Tango, decolador 41, mantém a proa de decolagem até 3 mil pés e chama o controle em 120, decima 8, bom voo. Gente, mantenha por até 3.000, chama lá 208, o próprio que eu falo. Salvador, Papa Romeu, Bravo Vitor Tango, decolando 650. Bravo Vitor Tango, controle. Mantenha a decolagem até 2.000. Após curvando à direita, vou direto IRC. Ciente, 2.000, após direita IRC. Chamando a torre? 125, décima 1, boa viagem. 251, boa viagem. Acelera 2230 ali, mantém inicialmente pistão 0. Puxando a minha 200, solo 43. Libera via eco como número 2 e chama o solo na 21, décima 9. Gente, livra na Eco, som 219, eu chamei a 200. Passando 2,5, está autorizado 200 para o Bravo Topango. Subiu, mantenha 200, autorizado direita, direto e descer. Gente, 200, direita e descer, Bravo Topango. Quilo Quebec Serra, torre 118,95, boa tarde. Hotel, chame agora em 121 decimal 1. 200 na escuta. Quilo Quebec Serra, final 97 atualizado. Reporta na curta, final. Final 97, Quebec Serra. Prossiga direto para a Serra Índia com Índia da presente posição. Pedro 2230, decolagem autorizada, vento 150 graus, meia dúzia nós. Está iniciando a decolagem, da 10, passageiro 2230. No Quebec, Serra, na escuta. Já chega. Gente, sem livre pouso, pistão no 7, vento 160 graus com 8 nós. Livre pouso no 7, Quebec Serra. Espera 2230, decolar 245, controle 120, décima 8, bom voo. 1208, bom trabalho. Tudo em Salvador, muito boa tarde, passarei 2230. 2230, controle. Contato radar na decolagem, passa 1 no mil pés, saída Arbor, direto Arbor, vigilância. Direita Arbor, direto Arbor, passarei 2230. Autorizado, reporta na Papá para ingresso. VOR, aguarde para deixar no ponto de descida. Termo, VOR, aguarde para descida. Mantém o ponto de esperada para a aeronave agora para pousar o nosso 7, ok? Passa 964, prosseguindo a descida para 2110. Guarde, inicialmente para 3D. Adam, 964. O Kilo Quebec Serra no solo aos 47, taxi um pouco mais à frente após a taxi Papá, estou com uma aeronave na entrada da mesma. Realizo o backtrack após a saída da mesma, após ingressar para o 45Q. Serra Lima, após a aeronave está livre, ingresso, reporta alinhada e pronto, captura 17. Estacionar a frequência livre, uma boa tarde. 64, reautorizado 2000 livre LS, reposta estabilizado localizador, altímetro agora 1012. Extra 2000 livre LS, com 1012, reposta estabilizado 964. Taxiway Mike, e após Taxiway Quebec, me reporta na Quebec novamente para o cruzamento. 626, direto pelo 5626. É, quando o 5626 modificar as regras. Quilo Serra Lima, pronto. Vento 1070 graus com 7 nós, livre decolagem pistão 97. Pista 3216, pronto. Pistão 3216, autorizado ingresso, decolagem pistão no zero, vento 1050 graus, 9 nós. Pista, autorizado alinhar e a decolagem, 3216. A gente mantém ponto de espera da Quebec, aguardando a aeronave para decolagem agora da 17. Controle passaria 2230? Siga. Possibilidade de após Arbor para a vitória da conquista, senhor? Após Arbor, está livre. Por enquanto, mantenha voando Arbor. Afirmativo, Arbor e após Arbor, conquista. Muito obrigado. Kim, de hotel autorizado cruzamento, hotel Pad 5, não me escuta até o corte. Vivo, próxima, taxa aí, papá. Serra Lima, decolada 251, no controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Bravo, frequência livre. Descida o trip 5626. 5626, desce 2000, altímetro 1012. 2000 com 1012. controle de Salvador, Papa Romeu, Tudo Serra Lima, do Coronel 97, perfil Arbol, 16 mil pés, na sua escuta. Gente, Quilo Serra Lima, vigilância, subindo a televisão no 60. Lima. Bom, no 964, duas linhas do marcador externo, chame torre, 118.95. Marcador externo, 295, a torre, 964. Salvador, voo 964, está precisado na final da LS, check 3. Voo 964, check 3, pouso autorizado, pistão no zero, vento 160 graus, 8 nós. Está mais travado, voo 964. Tan 3216, decolador 52, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 208, 3216, bom dia. Controle, contato radar 66 milhas, direto ITAP, chão para descida. Controle Salvador, muito bom dia, T32, 16, decolou, nossa escuta. T32, 16, contato radar vigilância, saída Momo, Sumamãe, mantém nível 370, então 32, 16. Saída Momo para o 370, 32, 16. No 964 confirmando, livre de pouso, vento 180 graus, 99. Livre de pouso, 964. Papa Romeu, Quilo Serra Lima, rádio de afastamento para o destino, confirme. 7 mil, senhor. Aqui é autorizado afastamento direto, Quilo Serra Lima. Lima, obrigado. Taredo 2230, direto Conquista. Direto Conquista, agradecido. Taredo 2230. Gente, o Martilete Romeu confirma o transponder acionado. Tortango, passa 150, chama centro Recife em 12545. Controle, é o 35626? Prossiga. Falharia o controle se a gente voasse já com a perna do vento direto aqui? Chame para a modificação das regras, 5626. Cancela da presente, solicita prosseguir para a perna do vento direto aqui pelo continente. Sim, 5626, plano modificado às 54 de minutos. Terça em condições visuais até 1.500 pés para ingresso na perna do vento, 5626. Uma ativa, então desce para 1.500 para ingresso na perna do vento. Sete Romeu, vento em Salvador, 150 graus, 109, reporta no solo controlado. Olha, então 3216, na sua escuta, quando possível, voar a posição frate. O 216 da TAM, aguarde coordenação. Obrigado. Confirmando o vento em Salvador, 170 graus, 119. No 964, sala 55, libera via Fox, solo no 21, decimal 1. 21, 1. Direto frote, 216. Sente, direto frote, 3216, obrigado. 74, direto Duna, 5474. Esse mantenha 2000, altímetro 0012. Treze milhas visual, aeroporto, trip 5626. 5626, ciente. Continue a descida em condições visuais, aguarde transferência para a torre. 5626. Guardando. 283, decolar 259, controle 120, decimal 8, bom voo. Estagiário, ordem. 283, está na PC da subida... Ah, boa. 3283, contato radar na decolagem, direto Elefa, vigilância. Gente, direto Elefa, 3283. 5474, tráfego 10 horas para 9 horas, 7 milhas passando 12 mil em subida para 180. É um Alfa Tango 72, o 5474. Saredo 2230, tráfego 2 para 3 horas a 6 milhas, passando 160 em descida, é um Alfa Tango 72. Negativo, está observando o TQS, o Saredo 2230. Trip 5626, chama a torre em 118,95. Muito obrigado, muito bom dia. Torre, bom dia. Trip 5626, 7 milhas para ingressar na do vento da 1-0. Trip 5626, é só de pouso 1-0? Afirmativo, na 1-0, vai ingressar aqui na do vento. Trip 5626, autorizado a ingressar na perna do vento, reporta quando pronto para girar base, se não há tráfego a reportar. Chama lá, 5626. 45, 3296, obrigado, bom dia. Bom dia. Passaredo 2230, passa nível 130 a 42 milhas, chama agora Recife em 128, decimal 8. 1288, bom trabalho, senhor. Muito obrigado. Disponha. Papá Romeu Quilo Serra Lima, passa 160, chama agora centro Recife em 128, decimal 8. Quilo Serra Lima. 1288, obrigado. Autorizado, base, reporta final, Vitor Fox, Fox autorizado ingresso, a porta alinhada e pronto, cabeceira no 7. Do base baixado e travado, 5626. VIP 5626, livre pouso, pistão no zero, vento 150 graus, 5 nós. Livre pouso, triplo.